todo mundo na balada. As mina comendo água. Beija, beija, agarra, agarra. Fala sem vergonha. Todo mundo na balada. As mina comendo água. Beija, beija, agarra, agarra. Eita, mamãe. Ah, paixão é a dor. Já vai balançar. Vai, mas sei que você volta.

cima que morra e será, menino. Isso é saia rodada. Aqui nós tem sapatão. Todo mundo suinha, menino. Fica combinado assim, 7 horas lá do posto. O primeiro que chega, liga o som pra começar. Fica combinado assim, 7 horas lá do posto. O primeiro que chega, liga o som pra começar. Eu vou levando umas novinhas lá de certo. Bota, bota, bota, bota. Bota a bebida na mesa, vai. Bota, bota, bota. Bota que eu pago a despesa lá de zero. Bota, bota. Fazer um esquenta no posto de gasolina. E namora com as meninas. A lugina te vai rolar. Antes da mecha começar, vamos fazer um esquenta no posto de gasolina. E paquera com as meninas. A lugina te vai rolar. Aí, menino, a galera de Petrolina. Fala, Marquinhos, você deixou? Estourei. Flávio Info Digital. Tá no posto de gasolina. E namora com as filhas. A longuinha te marrola. Antes da mesa começar, vamos fazer no posto de gasolina. E bacana com as filhas. A longuinha te marrola. O nome dela se deixou. Carinho tem que alimentar. Eu nem mais fiz o sol.